Olá, pessoal. Nós vamos gravar. Foi solicitado pela espiritualidade. Vem o Exu Caveirinha. Ele não é assim. Ele vai trazer algumas informações que até é nova para nós também. Ele vai falar algumas coisas do universo. Algumas coisas do universo que nós também não temos conhecimento, porque não foi colocado o que será. Nós vamos descobrir juntos aqui durante a gravação. E aproveitar enquanto ele está se conectando com o Pedro. Eu vou agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a Deus pela misericórdia dele para conosco. Cada dia que a gente levanta é motivo de agradecer. Cada mais um dia, não precisa ser mais um dia, cada um minuto, cada hora. Que nós possamos estar aqui sobre esse orbe planetário, encarnados, para evoluir, é motivo de agradecimento. Laroyeja. Muito obrigada, Pai. Amém. Estou solicitando a paz que fique de olhos fechados, para que haja uma melhor concentração entre mim e ele. Nós vamos conversar. Ele só não vai abrir os olhos nessa comunicação. Ele só irá abrir os olhos quando for necessário. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Exu Caveirinha. Nós já dissemos aqui antes que os espíritos da luz, os servos de Jesus Cristo, os servos de Deus se manifestam de inúmeras formas. Não dissemos isso? Uhum. Está gravando? Tudo bem? Tá. Só estava conferindo ali. Pode conferir, porque é importante o que nós vamos dizer. Confira sem problemas. Então, os servos de Jesus Cristo se manifestam em todas as religiões, porque em todas as religiões há a presença de Deus, do Altíssimo, do arquiteto do universo. Porque Deus cria os seus filhos para progredir e se aproximar dele o mais rápido possível e no maior número possível, porque Deus é tanto amor, mas tanto amor, que ele quer todos os seus filhos próximos dele. Ele não quer os seus filhos distantes. Assim como ele não consegue parar de criar vidas, ele não consegue, é mais forte do que ele, porque ele é tanto amor. Tanto amor, o amor que nenhum de vocês sabe o que é, porque vocês não chegaram a esse nível de compreensão, que ele não consegue parar de criar. Então, Deus quer o progresso e a iluminação sempre, e por mais que haja opiniões contrárias a dele, por mais que hajam espíritos contrários ao que Deus quer, a luz sempre, ela sempre vence. Deus, a luz, sempre vence. É desnecessário e não adianta nenhum espírito das trevas tentar. Quando eles acham que estão atrapalhando ou fazendo mal, Deus já foi e voltou várias vezes e já usou aquele mal para fazer o bem. Usou aquele mal para que ele fosse transformado em benefícios, mesmo que muitos de vocês não percebam. A política no Brasil está ruim, está péssima. Podem ter certeza que esse mal está tendo um benefício maior do que vocês imaginam para as suas evoluções espirituais, inclusive para os políticos que estão fazendo da política o que vocês estão vendo por aí. Porque eles, agora, parece estar tudo bem, mas eles vão aprender de uma forma tão dura num futuro próximo que todo o mal que eles fizeram se converterá em bem através do aprendizado duro que eles terão. Você entendeu o que eu disse? Entendi. Então vamos continuar. Os espíritos da luz se manifestam por eles mesmos como são, quando é necessário, e eles se manifestam também em roupagens. Quem sou eu? Quem é Exu? Caveirinha. Quem é este Exu Caveirinha? Foi gravado um vídeo do Pedro, este médium que eu uso agora, canalizado com Akhenaton. E eu sei, e toda a espiritualidade sabe, que isso vai causar um grande rebuliço. Porque o Pedro falou de uma determinada forma. O Pedro falou de uma forma que ele não conseguiu segurar. E vocês disseram, ele está falando igual a fulano. Fulano, que também canaliza com a Kenaton. Será que ele está imitando ele? E o Pedro não conseguiu segurar a forma de falar e nem as coisas que ele estava falando. Ele misturou um assunto de mistificação com mecânica quântica, tema o qual foi dado não só para ele como para Sabrina. Nós sabemos que, mediante a mente curta do humano da Terra, ao invés de se prestar atenção no que foi dito, vai se prestar atenção na forma como tudo foi falado e o que foi falado. E, ao invés de se prestar atenção no conteúdo, vai se dizer, agora já chega. Ele está imitando o fulano também. Ele está imitando. Que pensamento é esse? É de Deus ou das trevas? É um pensamento das trevas. Por quê? É um pensamento reptiliano. Um pensamento de julgamento e condenativo. Totalmente igual foi quando eu estava aqui na Terra encarnado há 3.300 anos atrás. Porque eu, Exu Caveirinha, sou Akhenaton e estou aqui nessa roupagem, usando esse rapaz. Estão com a mesma opinião e do mesmo jeito que os sacerdotes de Amon. A mesma opinião. A mesma forma de ser, do mesmo jeito que eram. Assim como os arqueólogos que distorceram e deturparam tudo o que eu fui, assim como muitos outros médiuns também da atualidade, dos dias de hoje, assim como os seus políticos e outros. A luz, a luz, vai usar todo e qualquer instrumento que sintoniza com ela e que tenha boa vontade e que já não tenha mais medo nem vergonha de se expor, que já passou dessa fase. Porque isso também é um pensamento reptiliano. Vou dar um exemplo. Quando Pedro começou a se expor, o que que muitos disseram? Primeiro, o que que muitos que foram convidados a se expor fizeram? Caíram fora, não é? Por causa da exposição. Pensamento reptiliano. O que o Pedro fez? Vou mergulhar com tudo nisso. Por quê? Porque a visão dele é outra. Porque o espírito dele é muito mais evoluído e avançado referente a todos esses que foram chamados para cá, que abandonaram o barco. Não chegam nem perto da evolução dele. E eu não estou elogiando ele. Eu só estou falando a verdade. O que o Pedro disse? Qual era a opinião dele? Disseram, primeiro disseram para o Pedro, você é louco, vai se expor, vão escarnecer de você, vão te zoar, zombar, você vai ser trucidado. Incorporando, você é louco. Isso é o ego. Esse pensamento é do ego. É da pessoa estar pensando só no bem-estar dela, do corpo físico dela. Aquele que pensa a nível de universo e vê todas as pessoas como seus irmãos e quer que elas evoluam, ele não vai pensar nele, no que ele vai sofrer com o escárnio, com a zombação. Ele não vai pensar nisso. Ele vai pensar no progresso de todos. O progresso dos seus irmãos vai falar muito mais alto do que o medo de ser zombado, de ser escarnecido. Ele precisa se expor. Todo aquele que vem trazer a luz, trazer uma expansão de consciência, um salto quântico na evolução, não só para ele, porque ele também evolui como para todos os outros, ele precisa se expor. Ele precisa se mostrar para o mundo na hora certa, como estamos fazendo agora. Porque nós escondemos ele durante todo este tempo, porque não estava na hora e fazia parte da programação que ele levasse a vida como ele levou desde que ele nasceu até este momento de agora. Tudo faz parte de um grande planejamento. Então, ele precisa se expor. Essa é uma visão de um espírito iluminado. Ele não se importa com o que vão falar. Daqui sairá expansão de consciência, evolução. E nós vamos desmascarar todos aqueles que se dizem servos do Senhor. E verdadeiramente muitos deles fazem muita coisa boa e trazem muitas informações porque eles estudam muito. E também são instrumentos da luz? Sim. Como eu disse, sempre serão instrumento da luz. Mas através desse local, esses que se dizem fraternos e amorosos e servidores da luz serão ensinados como se deve agir, como se deve humanizar, porque conhecimento eles já trazem, mas eles não fizeram algo essencial. Eles não usaram esse conhecimento que eles adquiriram nos seus corações, nos seus espíritos, ou usaram, mas numa parcela bem menor do que era esperado pela espiritualidade, para as suas evoluções e a sua mudança, o seu transmutar para melhor. Então, nós vamos dar um empurrãozinho Nós vamos fazer algumas coisas acontecer aqui, como já fizemos. De propósito. Para que eles possam mostrar quem eles são. Porque eles estão assistindo a esses vídeos. Pode ter certeza. E se eles não assistirem, existem outros que estão vendo por eles. Pegam os vídeos e mostram e dizem. Olha aqui, ó. Não citaram o seu nome. Porque eles não são burros. Mas estão falando de você. Não é assim? Então, eu vou dar um exemplo. O Pedro canalizou comigo, com a Kenaton. Qual será a atitude daquele que canaliza comigo? Qual será a atitude que você acha que ele vai ter? Ele vai gravar um vídeo no YouTube e vai dizer que foi tudo uma mentira, mistificação, que foi tudo um embuste. E ele vai fazer pior, ele vai entrar neste canal de YouTube, Casa Plataforma de Oração. Será que ele, com o perfil dele, com o nome dele, vai escrever no vídeo, embaixo do vídeo do Akhenaton, o vídeo que eu canalizei com ele, ele vai dizer assim: pessoal, não é Akhenaton. Será que ele vai tomar essa atitude? Ou será que a atitude dele será esta? Graças a Deus. Mais um para acrescentar. Mais um para trazer a mensagem de Jesus Cristo. Para mostrar para o mundo quem é Atom. Quem é o Todo. Quem é Deus. Mais um para ser instrumento de Jesus Cristo e dos seus servos, dos seus súditos, dos seus sentinelas, chamem de quem, como quiserem. Diga para mim, minha amiga Sônia, qual será a atitude dele? Ele vai entrar, ele vai fazer um vídeo ainda, vai entrar nesse canal e vai dizer que não era Akhenaton, que foi uma mistificação, ou ele vai dizer que está muito bom e que ele aprova, porque é mais um para trazer a mensagem de evolução para esta humanidade. Mais um que está propagando a mensagem do Cristo. Qual será a atitude dele? Dele, eu não sei, porque eu pouco acompanho ele. Eu acompanhei algumas vezes, não muito. Pelo que você sente, se conecte com Deus e me diga o que você sente no seu coração. A sua opinião. O que você acha? Eu acho. Qual será a atitude dele? Seria a segunda opção. Que bom que tem mais alguém que vai falar de Deus, vai falar de coisas boas, de ajudar a humanidade. Eu não sou Deus. Eu sou criatura. Então, eu não sei tudo. Não, não sabe. Mas a minha opinião também é esta. Por quê? Porque eu conheço o espírito dele, sei quem ele é e sei quais são as suas intenções, os seus sentimentos e os seus desejos. E o que ele quer é que o amor, o verdadeiro amor, se propague na face da terra e que seja estabelecido aqui o reino dos céus, na terra. A fraternidade do Cristo. Esse é o desejo dele. Eu assisti alguns vídeos dele que eu gostei muito da postura dele. Sim. Ele é um espírito muito evoluído. E esta noite eu assisti. Ele não vai gostar de eu dizer isso, que ele é um espírito evoluído, mas ele é. Ele está voltado para a luz. Ele é um verdadeiro servo do Cristo, um enviado. E eu sinto uma luz que desceu ao mundo. Uma energia boa dele. Sim, uma luz que desceu ao mundo. Mais uma luz. Por incrível que pareça, esta noite, eu estava ouvindo ele esta noite. Eu fui Sim. procurar E foi interessante que eu entrei no YouTube e encontrei algumas colocações que eu não gostei, porque estava denegrindo a imagem dele. Isso é normal. Todos aqueles que vêm E. trazer a luz, espere um pouco. Todos aqueles que vêm trazer a luz, a quebra de paradigmas e a expansão de consciência neste mundo de terceira dimensão, de provas e expiações, com espíritos extremamente ignorantes e rebeldes e maldosos, todos aqueles que vêm trazer tudo isso que eu disse agora são tratados assim. Não por todos, mas por muitos. Eu até nem entendi. Eu falei assim, pai, por que que tu tá me mandando pesquisar sobre ele? Que eu não entendi. Mas eu vou te obedecer, pai. E fiquei pesquisando. Até meu marido foi dormir e eu fiquei sentada ali pesquisando. E eu falei assim, ai, dá uma tristeza ver um irmão fazendo um trabalho bonito e ser tão atacado. Eu vou canalizar com este rapaz. Ele será mais um dos instrumentos meus que eu vou usar aqui na Terra. Eu já estava canalizando com ele e vocês não perceberam. Nem ele percebeu. Por quê? Porque as mesmas intenções minhas são as dele. Nós estamos juntos por sintonia. O que ele quer, eu quero. Que, por sinal, também é a vontade de Jesus Cristo. A luz desceu ao mundo mais uma vez. A luz está aqui para tirar muitos das trevas da ignorância e das amarras do mal. Quem é a luz? O espírito que habita este corpo. Ele, eu disse, que vocês não têm o mínimo conhecimento do universo. Pode ser o melhor ufólogo, o médium. Não tem, a não ser que tenha uma determinada evolução. E não tem. São poucos os que têm uma evolução considerável nesse mundo para entenderem como funciona o universo. Jesus Cristo, o representante deste planeta Terra. Jesus Cristo já chegou num nível de iluminação tão grande, tão alto, num nível de evolução tão alto, ele está tão próximo de Deus, ele está tão unificado com o todo, que ele cria o que ele quer, porque ele é um co-criador. O que ele pensa em criar, ele cria. Se o que ele pensa em criar, ele cria, ele chegou num patamar evolutivo, o qual ele cria espíritos, ele cria vida. E o primeiro espírito que ele criou foi o espírito do Pedro. Quer vocês queiram, quer não. Quer vocês acreditem, quer não. E ele foi criado com grande propósito. Ele foi criado para chegar num patamar evolutivo, que ainda não é o que ele está ainda, mas ele chegará lá, não está longe. Ele foi criado simples e ignorante, como todos. É bom que isso fique bem claro. Ele passou por todas as escalas evolutivas que todos vocês passaram. Passou por todos os reinos até agora. Mas ele foi criado com um intuito, com um código molecular, um código genético espiritual, com um certo intuito: ser um Cristo. E ele o será. Ele já é. Porque existem vários patamares crísticos. E ele está num determinado patamar. E ele vai chegar em outros patamares crísticos ainda maiores. Um espírito que foi criado para ser puro amor. Isto ele já é. Puro amor. Para ajudar no progresso de mundos. Mundos. Não só esse. Então, o Cristo criou o espírito dele. Foi o primeiro que ele criou e ele já criou outros. E existem alguns outros que estão aqui na Terra que foram criados por ele. Sabe quem foi? Michele e Jaciane foram criadas pelo Cristo. Sabrina foi criada pelo Cristo. Sabrina não sabia. Sabrina foi retirada do espírito dele? Dele. A partir do espírito dele? Pelo Cristo e algumas outras consciências cósmicas. Uhum. Só que Jaciane e Michele são mais jovens. Mais jovens do que o Pedro. E mais jovens do que a Sabrina. Mas foram criados pelo Cristo e também tem propósito para elas no universo. Entendi. Sabe o que vão dizer? Que isto é surreal. Mentira, mistificação. Eles são loucos. A atitude reptiliana da humanidade da Terra, que estão em sintonia com os reptilianos, que são dominados por eles, pelos donos da Matrix. Todos aqueles que estão fora da Matrix são atacados por eles. E muitos deles se dizem fraternos, que estão fazendo reforma íntima, a mesma coisa que eles diziam há 3.300 anos atrás, quando eram sacerdotes, que cultuavam o Deus Amon e outros deuses que vão cultuando em vários lugares do mundo em épocas diferentes. Marduk, Moloch, Baal. Só que Deus é misericordioso e ama todos os seus filhos, porque quem criou esses filhos que estão servindo aos reptilianos e que sintonizam com eles, não foram os reptilianos que criaram, foi Deus. Deus criou também os reptilianos, mas eles escolheram o lado do mal, livre-arbítrio. Assim como tem esses que estão inseridos em trabalhos espirituais, em religiões, espírita, universalista, evangélicos, umbandistas. E Deus veio com uma programação para eles como misericórdia, para eles serem ajudados, para eles evoluírem. Misericórdia divina. Deu missões para eles. Para eles psicografarem livros, incorporarem e canalizarem entidades venerandas. Para quê? Para que eles possam progredir, mudar, porque não pensem vocês que eles estão no trabalho do bem, na religião espírita ou qualquer outra religião, que eles são bons. Eles estão ali para mudar. E para ajudar aquela multidão de gente a mudar. Porque muitos dos que estão ali, eles levaram para o fundo do poço, lá atrás. Há séculos e milênios atrás. Estão tendo a oportunidade de trazer uma mensagem de fraternidade para poder colocá-los no caminho do bem e desfazer o que fizeram lá atrás. E o que eles fizeram? Como eles estão? Como é que eles estão? Eles estão egocêntricos, vaidosos, soberbos, gananciosos e o pior, agressivos, julgadores, egoístas. E eu digo que ainda é pior, mais ainda, estão levando pro buraco todos os seus seguidores, que eles vieram para colocá-los no caminho. Olha só. Mas eles falam de fraternidade, os seguidores também. Mas eles têm o evangelho na ponta da língua. Eles têm o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo. Eles sabem tudo sobre magnetismo. Eles sabem tudo sobre a doutrina espírita. Eles sabem muito sobre ufologia. Conhecimento acumulado nem sempre quer dizer evolução moral. Porque o conhecimento não se deve só gravar na mente. Se deve gravar no coração. Ele deve ser colocado em prática. E não é isso que nós estamos vendo. Assim como muitos pastores da sua religião evangélica têm esse conhecimento todo. E olha a atitude deles, extremistas, fanáticos. Julgam todos aqueles que não estão na sua religião, eles condenam ao inferno. Não é assim? Eles condenam ao inferno. Você acha que esses vão herdar o reino dos céus? Tem gente que diz: a mensagem deste canal está controversa, porque a cabocla Jacira disse que o astro intruso está próximo. E agora vem o Exu Caveira e diz que vai ser só daqui a 200 ou 300 anos, mais ou menos, que o astro intruso vai passar na Terra. Ela disse que está próximo. E o Exu Caveira disse que vai ser só daqui a 300 anos. 300 anos é próximo. 300 anos é amanhã. 300 anos é daqui a 3 horas. Isso mostra a ignorância e a visão curta em relação a Deus e ao universo. Isso mostra o pensamento imediatista, materialista, porque enxergam o tempo como os anos da Terra, os 365 dias por ano da Terra. Não conseguem enxergar em escalas cósmicas. Estão fora do todo, porque não pensam como o todo. O todo pensa a nível de eternidade, não nos anos da Terra. Esse rapaz já compreendeu isso? Porque ele é um com o todo, mesmo que vocês não acreditam, assim como fizeram com Jesus Cristo, assim como fizeram comigo, assim como fazem com você e muitos outros que já vieram e que estão aqui. Vamos? Podemos continuar? Podemos, só vou desligar aqui. Não tem problema, fique tranquila, essas coisas acontecem. Estou desligando o teu celular. O importante é a mensagem ser trazida. Então, eu vou dar a oportunidade para você. Então, não sabem como funciona o todo. Mas a cabocla Jacira, o outro espírito, disse que o astro intruso já está em Urano. Sim, ele passou por lá. Mas vocês enxergam assim: os 9 planetas desse sistema solar, um do lado do outro, como está na foto. É assim que vocês visualizam. Então, na cabeça de vocês, o astro intruso vai passar por Urano, depois pelo outro planeta, o outro, até chegar na Terra. Vão fazer até cálculos. Se ele disse que é, em média, 150 km por segundo, então a distância da Terra a Urano é esta, então o astro intruso vai chegar neste tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 5. Como vai ser daqui a 200 ou 300? Não sabem como Deus trabalha. O todo trabalha. Será que vai ser assim que o astro intruso vai vir? Será que essa é a rota dele? Ou será que ele pode estar em Urano e, em vez dele continuar em linha reta, ele pode ir para lá, para cá, para aqui, voltar e para lá e depois vir para a Terra? Pensem! Vocês têm um cérebro de mais ou menos 1,5 kg para pensar. Pensem. Pensem. Não é como vocês programam a vinda dele. É como o Altíssimo programou e os seus arquitetos do universo. Vocês estão bem distante de serem arquitetos do universo. Então vocês não sabem como funciona. A velocidade dele oscila de acordo com a vibração de cada planeta o chama. A vibração dos humanos, ou de acordo com o que os do alto decidiram, porque planos podem ser mudados. Eu sei que Ramatiz disse que o planeta Terra seria apenas um planeta de provas e expiações e só seria assim, que os espíritos seriam trazidos para cá ignorantes para aprenderem, depois seriam levados e viriam outros ignorantes e maus para aprenderem, depois seriam levados e viriam outros ignorantes e maus, sempre espíritos ignorantes e maus e nunca melhora. Porque vai sendo retirado uma remessa e vem outra. E quando a outra vem, é mais o espírito mau, mais o espírito ignorante. Depois eles ficam um tempo que tem que ficar e vão para outro lugar, para outro planeta. E vem outros espíritos ignorantes do universo por aí afora. E nunca chega na regeneração. Sim, a programação era essa. Ramatiz estava certo. Mas Ramatiz disse isso há quanto tempo atrás? Muitos anos. Existem mudanças de planos? E foi feita mudanças de planos. Qual a mudança? O Altíssimo decidiu que o planeta Terra vai ser um mundo regenerado. E ele vai ser regenerado. Mas e o esquema do planeta ser só de provas e expiações? O universo é infinito. Existem vários outros planetas que podem cumprir esse papel. De uma escola, de um planeta prisão. Existem vários outros. Vocês não são o centro do universo. Tem gente que parece que quer que o astro intruso chegue logo. Que o astro intruso chegue agora. Tem gente que parece que deseja isso. Será que são sádicos? Tem uns que querem isso porque estão curiosos. Querem ver. Porque dizem, já estou morrendo. O astro intruso vai vir e eu não vou ver. Mais uma vez o pensamento materialista. Você não vai morrer. O seu corpo vai morrer. O seu espírito vai continuar vivo. O seu espírito, que é você. E você vai ver o astro intruso, seja no plano astral ou no físico, num outro corpo, se você não for para outro planeta antes dele chegar. Se você continuar aqui, você vai ver. Então parece que querem que o astro intruso venha. Se o astro intruso chegar aqui agora, eu digo que pelo menos 2/3 da humanidade da Terra vai ser tragada por ele. 2/3, eu falo do plano físico e do plano astral, porque seriam causados cataclismos e os que estão no corpo físico vão desencarnar através dos cataclismos e os que já estão no plano astral seriam tragados por ele. Por que tantos cataclismos? Por causa da vibração da humanidade. se todos vocês resolvessem ser espíritos, espiritualmente, bons, fraternos e amorosos, só ia ter algumas coisinhas geológicas que não iam nem afetar muito. Não ia ter cataclismo nenhum. Mas isso hoje é uma fantasia, não é? Será que a humanidade toda vai ser fraterna de uma hora para outra? Ou vai ficar fraterna quando o astro intruso aparecer e vai dizer que se arrepende? Não porque quer transmutar o seu jeito negativo para um jeito positivo, para um jeito bom, mas pelo medo. Isso não vale. A transmutação tem que ser verdadeira. Não pode ser pelo medo. Então é fantasia dizer que todos vão ficar fraternos agora. Não vai acontecer, isso não vai acontecer. Nós estamos aqui para recuperar o máximo de almas que der. Que já é um grande passo. Vou terminar. E aí você fala. 2/3 seriam tragados pelo astro intruso. Só ficaria 1/3 aqui da população atual. Alguns poucos seriam pegos pelos espíritos da luz, evoluidíssimos, que têm tecnologias avançadíssimas, seriam colocados em naves, em corpo astral, não em corpo físico. Em corpo astral. Não existe isso de ir arrebatado em corpo físico. Isso é um pensamento infantil. Em corpo astral, em espírito, seriam colocados em naves e iriam ser levados para mundos muito mais evolvidos, com humanidades muito mais evoluídas do que as daqui, para seguirem suas trajetórias lá. Poucos, alguns poucos, eu não vou dizer quem, para que não acham que eu estou elogiando ou puxando sardinha. Viu como eu sei falar a linguagem de vocês? Então, alguns poucos seriam colocados em naves, em corpos astrais, e seriam levados para planetas muito mais felizes do que esse, regenerados, onde a fraternidade impera. E o restante, 1/3, ia ficar aqui para reconstruir todo o planeta. E teriam muito trabalho pela frente para reconstruir tudo e continuar as suas jornadas. E se digam agradecidos e felizes por terem ficado. Porque vocês não têm nem ideia do que os outros vão passar, os que vão para o astro intruso. Pode falar. A colocação que eu ia fazer sobre essa questão do tempo é que quando a gente pega a Bíblia para ler, que vai lá o livro de Isaías, Daniel, que fez muitas profecias que foram se cumprir muito mais à frente, passaram-se muitos anos à frente, né, cumprimento das profecias, e algumas que ainda não se tem certeza que fazem conjecturas que ainda nem se cumpriram, que ainda vão ser ainda mais a futuro. Mas quando você pega a Bíblia para ler, que você passa de um livro para o outro, vai ler Isaías, que vê as profecias de Jesus, as profecias falando de Jesus, que Isaías chegou, é como se ele tivesse ido ao tempo à frente, visualizado o que Jesus ia passar. Então, você num livro só, ter todas as informações, passar de um livro para o outro e ler, você começa a introduzir dentro de si uma convicção de que tudo foi assim, rápido. A gente não tem, não se faz uma avaliação de tempo. Vocês não conseguem enxergar como é contado o tempo cósmico. Exato. Como é contado o tempo cósmico. Essa visão. Porque quando a gente vai em Isaías, a gente vê que foi mais ou menos há 700 anos antes de Cristo. Para vocês é muito tempo, não é? É muito tempo, e 700 Deus? Anos. Para Deus é como está lá, o próprio Pedro nas cartas dele. Para Deus, diz, os 700 anos são 7 horas. Ele diz para Deus é um dia como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Está lá. O que quer dizer isso? O tempo nosso é totalmente diferente da forma como a gente vê. Não é o tempo nosso, é a forma como a gente vê. O povo tempo é imediatista. Por que político é tal que tem 63 anos de idade está no bem bom e não acontece nada? Porque é a questão do ele tempo. Não é castigado. Primeiro que Deus não castiga. É ele que se castiga com as suas escolhas. Ele tem 63 anos, ou 62, ou 60, e está tudo bem. Ele está fazendo o que está fazendo e não é impune. Qual é a média de vida da Terra? Qual é a média? Geralmente em volta dos 70, 70... 80, alguns, 80, alguns poucos vivem 90, alguns pouquíssimos 100. Esse cara que tem 63 anos vai viver mais quanto tempo? Mesmo que ele fique no bem bom. Mesmo que ele pareça estar impune. Vamos supor que ele viva 85 anos. De 63 para 85 é muito tempo? No bem bom. E depois que o corpo físico dele morrer com 85 anos, o que será que vocês acham que vai acontecer quando o espírito dele abandonar o corpo físico pelas portas da morte? Para onde o espírito dele vai? O que o espírito dele vai passar no plano espiritual? Não só no plano espiritual, como nas reencarnações vindouras. Teve espírito. Então tirem essa visão da cabeça, aumentem a amplitude da sua visão espiritual e entendam como funcionam as coisas. Cuidem das suas evoluções espirituais, do seu crescimento, de implantar o reino do Cristo nos seus corações, de implantar o reino da fraternidade e do amor nos seus corações, independente de como esteja a humanidade do mundo, independente de como estejam os seus políticos, independente de como estejam os seus artistas, independente de como estejam os seus religiosos, independente de como esteja sua família, independente de como esteja o seu vizinho, independente de como estejam sei lá quem. Não olhem para eles. Olhem para vocês. Olhar para eles é julgar. Antes de julgar eles, julguem vocês mesmos. Olhem para vocês. Esqueçam os outros. Os outros já estão fazendo as suas escolhas. Não se espelhem neles. Eles não são parâmetro de evolução espiritual. Eles não são parâmetro de amor. Eles não são parâmetro de fraternidade. Seja diferente deles, faça a diferença, não julgue nem olhe para eles. Olhe para você. E a sua mudança, a tua conduta, já vai falar por si mesmo. As suas atitudes. Cresçam. Aprendam a evoluir. Aprendam a crescer. Vocês têm pouco tempo de vida. Alguns têm 20 anos só, mais. Alguns têm 10, outros têm só um. Outros têm 40, outros têm 50. De um ano a 50, é só algumas horas a mais. O desencarne vai vir de qualquer forma, daqui a um ano ou 50 anos. Não pensem com este corpo. Pensem com os seus espíritos imortais. Liguem-se ao todo. Unam-se a ele, sejam um com ele. Ele não morre nunca. Se vocês estão unidos a ele, vocês vão transbordar vida. Vocês não vão morrer nunca. Vida e alegria. Façam a vontade dele, não as suas. Joguem os seus egos no lixo. Ele não vale nada. Ele só vale para uma coisa ou outra, para segurar você em uma coisa ou outra. Ajam com a razão. Aqui disse que as coisas vão piorar antes de melhorar. Mas no canal tal, disse que a partir de 2022... as coisas vão melhorar. E eu digo que o que foi dito aqui está certo e o que foi dito no outro canal também está certo. O que será que eu disse? Se aqui disse que vai piorar e lá disse que vai melhorar, como os dois estão certos? Como está havendo uma contradição? Não está havendo, não. Aqui disse que vai piorar na visão de vocês, materialista. Porque o que parece ruim para vocês não é ruim para a evolução dos seus espíritos. O que parece sofrimento para vocês é evolução no plano espiritual. É crescimento. Pode ser ruim para a sua carne, mas é crescimento para o teu espírito. Então, sofrimento na sua visão é ruim, mas para Deus é bom. É um remédio amargo, mas é um remédio eficiente. Se é um remédio amargo que traz dor para a sua carne, para o teu ego, mas traz um efeito eficiente para o teu espírito, para a evolução dele, então é bom. Nós falamos a língua de vocês, que vai ficar ruim antes de melhorar. Na verdade, quando estiver ruim, já está melhorando. Já está bom. Porque o sofrimento vai causar reajuste, elevação, iluminação. O outro canal está certo. Depende do... O outro canal é de luz. Jesus Cristo está à frente. Maria Santíssima também está à frente. Assistam a esse canal. Esse canal é de Deus. E os médiuns que estão ali são sérios. A vontade deles é a vontade de Deus. Eles querem que vocês evoluam. E eles também querem evoluir. Assistam a esse canal. Eu recomendo. Eu, Exu Caveirinha, ou a Kenaton, assistam o canal Templo Espírita Maria Santíssima. Os médiuns de lá são sérios. O canal é de Deus, é de Jesus. E eles estão certos quando eles disseram que algumas coisas vão melhorar. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Imagine uma pessoa que é viciada em cocaína. Além de ser viciada em cocaína, ela é uma pessoa impaciente, intolerante, egoísta e orgulhosa. Ela tem esses problemas. Isso precisa melhorar, não precisa? Precisa parar com isso e com o vício para se iluminar, para evoluir. Em determinado momento, ela resolve dar uma reviravolta na sua vida. Ela já está viciada, vamos supor, há 20 anos. E ela é desse jeito, egoísta e tudo mais, desde que nasceu, desde criança. E ela tem 40 anos de idade hoje. E ela, com 40 anos de idade, ela resolve mudar. Ela resolve deixar de ser assim. Ela resolve transmutar o egoísmo no não egoísmo. Ela resolve transmutar o ódio, a intolerância, a impaciência, em paciência, tolerância, amor, ela transmuta com sinceridade, de verdade. E ela resolve não usar mais a cocaína. Largar o vício. Quando ela tomar essa atitude, o que vocês acham que vai acontecer? Já está tudo certo? Se resolveu só porque ela tomou a atitude? Está tudo certo? Ou vai ter que haver um processo? Que pode haver até algumas quedas, as quais ela vai levantar e vai continuar. Vai ter um processo. Ela vai ter que mudar durante um tempo, mais longo ou menos curto, dependendo de cada pessoa. Ok, vamos lá, devagar. Quando ela estiver passando pelo processo de mudança, o que vocês acham que ela vai sentir? Dor. Ela vai sofrer muito, porque ela não vai poder mais usar a droga, que ela está viciada ainda. Ela não vai poder mais ser egoísta, nem intolerante, nem impaciente. Uma coisa que já estava entranhada nela há muito tempo, e às vezes até de outras encarnações. Já está entranhado no espírito dela. E ela está fazendo essa reprogramação. Vai doer muito mudar, porque ela não é assim. Vai machucar muito. Isso dói, não dói? Não é ruim? É. Não é muito ruim? É. Mas não está sendo bom? Tá. Não é uma dor boa? Não é um remédio amargo? Traz acho que é esse mesmo. É um remédio amargo, não é? É. Mas não vai fazer efeito depois de um tempo? Porque ela vai treinar tanto aquilo que vai chegar uma hora que tudo aquilo vai ficar indiferente. Ela transmutou. Ela vai aprender a lidar melhor com a situação. Com o tempo, aquilo vai se transmutando, vai se transformando. Através de quê? Perseverança, persistência, querer, vontade, decisão. Está decidido? Vai doer, vai dilacerar o meu coração, vai dilacerar a minha carne. Mas eu vou conseguir, vai chegar uma hora que tudo isso vai ser indiferente de tanto eu treinar. E eu vou transmutar tudo aquilo que é ruim em algo bom. E quando eu estiver bem, me livrar daquilo, eu vou dizer, valeu a pena todo o sofrimento. Então foi algo ruim para ele, mas espiritualmente foi algo muito bom que causou um efeito positivo. Assim é aqui na Terra. Os cataclismos, tsunamis, terremotos, pandemias, todo e qualquer tipo de sofrimento parece muito ruim, mas está causando um efeito muito mais positivo que vocês imaginam, que vocês não enxergam. Sabe por que não enxergam? Porque vocês não têm a visão do Espírito. Aquele que enxerga, aquele que está um com Deus, que entende os propósitos do todo e como ele trabalha, não reclama que está tudo ruim, que não vai mudar, que está tudo péssimo. Ele entende o que está acontecendo. Ele anda nas ruas tranquilo, mesmo que o caos esteja estabelecido nas ruas. Ele não tem medo de morrer. Ele não reclama. Ele entende o que está acontecendo. Tudo é ensinamento. Tudo é crescimento. Unam-se com ele, unam-se com Deus, com o todo. E vocês vão entender. E o pensamento materialista vai sair. O pensamento reptiliano vai sair. Tem irmãos que dizem, eu quero ver espíritos. Se vocês disserem que querem ver espíritos desencarnados em Marte, eu vou dizer para vocês, tudo bem, tranquilo. Se vocês disserem que querem ver espíritos desencarnados num outro planeta regenerado qualquer ou num planeta feliz, eu vou dizer, podem ver. Mas se vocês disserem para mim, eu quero ver espíritos desencarnados no planeta Terra, eu vou dizer para vocês, é melhor não. É melhor não. Estão preparados para ver bestas? Monstros, gente viva em decomposição, com vermes passando por todo o seu corpo astral, mutiladas, dilaceradas, verdadeiros monstros e bestas, estão preparados para ver? Esses são muitos de vocês, que estão escondidos em corpos físicos de carne e osso. Uma grande ilusão. Tem gente, homem que se deita com uma bela mulher todas as noites e olha para ela e diz, nossa, eu estou com uma mulher jovem e bela, a mais bela de todas, mas não tem ideia com quem está se deitando, com o espírito que está se deitando. Veja pelo jeito dela, qual é o jeito dela? Ela é egoísta. Ela tem uma vaidade excessiva com o corpo, só pensa nela, só pensa na vaidade dela. Ela é soberba. Ela tem um nariz em pé porque ela acha que é uma deusa, melhor do que todo, se sente melhor do que todos os seus irmãos porque é bela. Ela é violenta. Ela é agressiva. Ela é invejosa. Ela é cheia de vícios. Ela bebe muito, enche a cara. Ou ela enche a cara e usa drogas. Ela é impaciente, ela é intolerante, ela é gananciosa, ela é grossa, ela fala mal dos outros, ela se acha melhor do que todo mundo. Se ela é assim, Como vocês acham que é o espírito dela? Porque o espírito externa o que você tem dentro. Essa mulher é padrão de beleza? Ela é magra? Tem um grande silicone, um cabelo comprido? Ela tem um nariz perfeito, um queixo perfeito, uma boca perfeita, um sorriso lindo? Ela é jovem? Ela tem 20 anos de idade? Não, ela já é uma senhora de 63 anos. Não é feia, mas é normal. Não é nenhuma modelo de passarela. Está um pouco acima do peso. Mas como vocês acham que é o espírito dela? Como vocês acham que ela é verdadeiramente? Porque ela não é isto. Esta massa de carne e ossos. Essa carne podre. Ela não é isso. Ela é muito mais do que isso. E tudo o que ela passou nesta encarnação demonstra quem ela é. Toda a calúnia que ela passou. Calúnia! Todos os maus tratos, todas as humilhações. E aguentou firme para que tudo isso que está acontecendo agora estivesse acontecendo. Que se não fosse ela, nada disso estava sendo feito aqui. Vocês não teriam essas informações. Ela renunciou à vida dela. Aguentou tudo o que aguentou. Que eu não vou dizer o quê, porque não cabe. Não tem nada a ver falar aqui. Ela renunciou e suportou tudo isso para que este rapaz, o filho do Cristo, fosse trazido aqui. Porque a vida que ele levou nas baladas e nas noitadas, na mulherada, foi programado pela espiritualidade. Tudo faz parte de uma programação para que se causasse impacto com a mudança dele, porque nós sabíamos que ele mudar, que ele ia mudar, porque ele é o que é, ele é quem ele é, e quando ele fosse despertado, não haveria ninguém que segurasse ele, porque ele foi desperto. E ninguém segura ele. Por isso os reptilianos foram à loucura. Porque sabiam do que ele seria capaz de fazer. Sabiam que ele não teria medo de médiuns famosos que fizeram o que fizeram e outros que vão fazer. Sabiam que ele não enxerga com os olhos da carne. Ele enxerga com os olhos do espírito, assim como ela. Entendam. Quem é Deus? Porque vocês não sabem quem é Deus. Ou que é Deus? Não é assim que está lá no Livro dos Espíritos? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Muitos leem isso e nem sabem o que estão lendo. Porque só leem superficialmente, não vão a fundo. Não sabem quem é Atom. Não sabem quem é Deus. Tanto é que o representante da Terra veio para cá em carne e osso há 2000 anos atrás. E olha quantas interpretações fizeram do que ele disse. Até hoje não sabem o que ele disse. Pois eu digo que todas as interpretações que dão hoje estão erradas. Todas! Todas estão erradas. Não entenderam o que ele disse. Não entenderam. E continuam sem entender. Sabe por quê? Olha a postura de vocês. Olhem o seu jeito de ser. Olha o que vocês escrevem na internet. Suas atitudes. Eu digo de vocês que estudam o que o representante do planeta trouxe. Que dizem estar imitando ele. Eu não estou falando dos ignorantes que não conhecem o que ele disse. Eu estou falando de vocês que conhecem. Olha a atitude de vocês. Um ser que é puramente espírito. Eu estou falando de Jesus Cristo, o representante do planeta Terra. Que é puro espírito, puro amor, pura fraternidade. Que está numa vibração tão alta, mas tão alta, que teve que viver só há 30 e poucos anos. Porque aquele corpo físico não suportaria mais tempo. Aquela vibração tão grande. E ele fez tudo isso. Se diminuiu muito por 1.000 anos. 1.000 anos. Diminuindo sua luz. E diminuindo mais, mais e mais. Para entrar num corpo denso de carne e osso, que é um sofrimento atroz para ele. Num planeta de terceira dimensão. Extremamente primitivo e atrasado. Onde o mal reina. Onde tudo que é de ruim reina. Vem por amor. Para falar de fraternidade. Para falar para vocês amarem uns aos outros. E a Deus sobre todas as coisas. Para trazer a existência de um só Deus. E olha o que fizeram com ele. E olha o que fazem com o que ele disse até os dias de hoje. Olha as interpretações que dão com o que ele diz até hoje. E nós estamos aqui para trazer a verdade, a verdadeira interpretação de tudo. E o que vocês fazem com aqueles que vêm trazer a verdadeira interpretação de tudo, do que ele disse? Vocês atacam como verdadeiros reptilianos que são. Porque continuam querendo ser reptilianos. Continuam querendo estar em fase com os reptilianos. Em sintonia com eles. Continuam querendo ser como eles. Adorando guerras. Adorando falar mal dos outros. Adorando atacar. Adorando ser violentos. Adorando ser invejosos. Adorando ser gananciosos. Adorando ser egocêntricos. Egoístas. Soberbos. Vaidosos. Continuam querendo ser demônios. Por hoje, nós ficamos por aqui, mas eu digo que eu vou vir muito mais na roupagem de Exu Caveirinha e como eu verdadeiramente sou, Akhenaton. Muito obrigado, Laroyejo.